Há 12 anos consecutivamente pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas, nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Missiva que vem de Ribeirão Bonito. Ribeirão Bonito também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Assinada esta missiva pelo senhor Edmundo Fernandes conosco. E ele diz que Ribeirão Bonito também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ele gostaria de ouvir, em arranjo do Radamés, para a voz do saudoso intérprete Del, o ditador de sucessos, do musicólogo Ari Barroso, Quando a Noite é Serena. Elisete Cardoso, a saudosa divina. Arranjo do pianista Renato de Oliveira, do não menos saudoso Antônio Maria, O Amor e a Rosa. Que coisa linda, hein? Ainda para o nosso ouvinte de Ribeirão Bonito, o senhor Edmundo Fernandes conosco, o conjunto vocal Os Caretas, regência e arranjo do guitarrista José Menezes, do Lupicínio Rodrigues, a composição Cadeira Vazia. Esquece os males que eu te fiz. A rosa vale mais.

te dar carinho nem afeto. Pra te abrigar, podes ocupar meu teto. Pra te alimentar, podes comer meu pão. É para você recordar aquele tempo feliz que passou, um jardim, um coreto, a música e a saudade, pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Mas nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Atendendo agora mais uma missiva de Araraquara. Araraquara amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E ele reside na Avenida São Paulo, em Araraquara. O senhor Augusto Lacerda conosco. E ele gostaria de ouvir do saudoso poeta Noel Rosa, com a banda do Corpo de Bombeiros, Pastorinhas. Tito Madi, que nasceu em Pirajuí. Tito Madi, compositor e intérprete. Tito Madi, em arranjo do maestro Vero, do Braguinha João de Barro, Copacabana. Ainda para ele, o araraquarense, o senhor Augusto Lacerda, da Avenida São Paulo, em Araraquara. Odete Amaral, em belíssimo arranjo, defendendo do J. Cascata, Não Pago Bonde. Teu céu tão lindo, tu do mar. Pelas manhãs tu és a vida a cantar, e a tardinha ao sol poente deixa sempre uma saudade na gente. Copacabana, o mar eterno, canto ao te beijar, ficou perdido de amor. E hoje vive a murmurar só de Copacabana. Eu hei de amar. Pelas manhãs tu és a vida a cantar, e a tardinha ao sol poente deixas sempre uma saudade na gente. Copacabana, o mar eterno, beijar, ficou perdido de amor. Hoje vive a murmurar só a ti, Copacabana. Eu hei de amar. Não pago o fone, eu conheço o condutor. na brincadeira. Não pago bonde, nem que seja, por favor. Não pago. Não pago bonde, iaia. Não pago bonde, ioiô. Não pago bonde, que eu conheço o condutor. Quando estou na brincadeira, não pago bonde, nem que seja, por favor. Com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, nosso intervalo e na volta, conjunto vocal, Os Farroupilhas, Ângela Maria Sapoti e a voz orgulho, Vicente Celestino.